you down. Pointing to the crisp, what me make a sound. If it ain't good, let me love you down. Pointing to the crisp, what me make a sound. It feels so freaky since the first time. We lay me eyes on you, oh, you drive me wild. It feels so freaky since the first time. Just put it down, hit it one more time. Olá, muito boa noite, estou eu aqui para levar meia hora de África Nova, o programa que irá para o ar todos os sábados entre as 21h e as 21h30 aqui no Canal 2 da Antena Web. Deste lado já sabe que está a Leandro Amador na locução deste mesmo programa e com a coordenação e a seleção musical do Carlos Bonaparte. Então para trás ficamos com a música Lady e continuando com um bom ritmo e bom kizomba neste programa que tem o seu fundamento em música provinda de África e com ritmos provindos e originais de África. Então vamos continuar com a música dos Canta Bahia, um kizomba da música bem conhecida de todos nós, o Me Diz O Que É Que Eu Faço. E não é preciso dizer o que é que eu faço, porque o que eu pretendo é mesmo levar até si o melhor da música provinda de África, o melhor ritmo africano e por vezes cantados noutras línguas, como vai ser o caso. Então depois vamos recordar aquele sucesso de há uns bons anos do José Augusto, Aguenta Coração, mas desta vez cantado por outro artista e com ritmo de kizomba também. Então é estes os dois momentos que você tem aqui para dançar um bocadinho ao ritmo do kizomba. Me Diz O Que É Que Eu Faço e Aguenta Coração. Então vamos à música. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina. Explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala. Sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira do direito. Soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples condição. Me diz o que é que eu faço com esta solidão. Te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil e a bobagem existir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com esta solidão. Tentei te esquecer.

não é certo não deixar saída, não é não. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação. Você apronta e esquece que você sou eu. E agora, continuando com o bom ritmo da música africana, vamos ficar a ouvir o Herman Flerré, Encore qui Soupire. Espero bem que seja assim que se diga, porque isto é muito complicado de pronunciar e tenho que dar muitas voltinhas aqui à minha língua para que possa conseguir dizer estas palavras todas, que não é muito habitual. E depois já esta música, vamos ficar com o Mundo Atual. E assim que vamos ficar com mais duas músicas aqui no seu programa África Nova, no canal 2 da Antena Web. E já sabe, esta seleção musical é do Carlos Bonaparte, e esta voz que está aqui por trás do microfone a falar para você mesmo, sou eu, Leandro Amador. Je me sens SOS, et puis t'as mon avec see, you gotta set me free. I'm bleeding, baby, I'm bleeding. Can't you see? SOS, SOS, SOS, SOS, SOS, my baby. SOS, you gotta do it for me. Comme une fleur, tu sais m'attirer. E vamos terminar este pequeno espaço de África Nova. E chegamos a mais um fim de um programa de música provinda de África. Então, 2 a 8 dias, marcaremos encontro aqui no mesmo sítio, no mesmo horário, para conhecer e levar até si mais um pouco da música africana ou provinda deste continente. Então, até lá, vamos ficar com um bom resto de fim de semana, uma boa semana de trabalho. E para terminar este programa, juntamente com um extensivo abraço para todos vocês, vamos ficar com o Mangue, um sucesso dos anos 80. Imagine quantos anos nós andamos para trás. E é assim que terminamos mais um programa África Nova. Então, uma boa semana e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Yeah.